Meu auxílio, tua destra me ampara, à sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto. Teu povo celebre comigo, se vi amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encherão do seu louvor. Mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará, nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Jesus, oh, aleluia! Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, a sombra de tuas asas. Eu canto a ti, com júbilo eu canto. Oh! Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. E o teu povo celebre comigo, se me amargura e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encheram do seu louvor, do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Pega suas mãos e começa a cantar um cântico novo a ele então, igreja. Começa a cantar e exaltar, diga mesmo: obrigado, Senhor. Oh, obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela sua fidelidade. Cante, igreja, cante, jovem. Um cântico novo vai brotar essa noite. Oh, o Senhor enxuga minhas lágrimas. O Senhor me tira do lugar de morte. O Senhor me tira de um lugar de enfermidade. Oh, o Senhor me tira do lugar do medo. Vamos, igreja, exalte, porque é dia de romper. É dia de romper. É dia de cantar com júbilo. Cantar com júbilo. Cantar com júbilo. ao Deus que nos livra da morte. Cantem de júbilo ao Deus que é o Pai dos órfãos. Cantem de júbilo ao Deus que é juiz das viúvas. Cantem de júbilo. Cantem de júbilo ao Deus.